quando eu era carreiro, eu fui um cabra luxuoso. Tinha 18, foi preso, ai, ai, no cabeçalho barroso. Adeus, morena. Quando entrava na cidade, meu carro entrava cantando. As mocinhas na janela, ai, ai, entravam pra dentro chorando. Adeus, morena. Meu carro cantava triste, que nem a perdi no campo, que até meu coração, ai, ai, se desmanchava em pranto. Adeus, morena. Meus boizinhos ensinados, de cor preto aveludado, vivi na recordação, ai, ai, dos carreiros apaixonados. Adeus, morena. Distante da mocidade, daquele tempinho bom, assim sofre esse carreiro, ai, ai, de saudade, de paixão. Adeus, morena. Recordando as estradas do meu querido sertão, a saudade no meu peito, ai, ai, cresce na imaginação. Adeus, morena. Tinha um ranchinho triste no barranco da estrada. Tenho a recordação, ai, ai, da mais linda namorada. Adeus, morena. Naquele campo formoso, quando meu carro cantava, a trancinha do caminho, ai, ai, parecia que chorava. Adeus, morena. Meu carro não canta mais por esse chão brasileiro, na costa desse carreiro, ai, ai, já tem 90 janeiro. Adeus.